Pássaro de pedra e sono. Antes, mal reuníamos o susto com que o desviver nos amealha. Ponte armada entre o agora e o amanhã. O sono transportava o nosso esforço ao esquecimento. Nos repartia o sonho e a calma, em paz e liberdade. E tecíamos as nossas esperanças no linho branco da aurora. Enquanto a chuva matinal nos diluía, um após outro, os amargos cristais de sal e de amargura com que o existir ungia nossa boca. E trabalhávamos, crentes e vorazes, na urdidura de um mundo mais humano, onde o coração pudesse florescer. Produzir riso e rosa, construir asas, dar de beber aos párias, amansar a dor, o sofrimento. E amávamos, e o irmão reconhecia o nosso amor que era puro, amor de fonte, de pássaros, de chuva acalentando a terra e os homens. Tirávamos a camisa, o peito claro sem sombra de punhais no coração. E levantávamos andaimes para o céu, mergulhávamos o mar, ninguém nos afrontava. Todos lúcidos, iguais em sonho e morte, carregando as mesmas pedras, os mesmos túmulos, as mesmas alvoradas. Um dia, entanto, despertamos petrificados e aturdidos, mãos vermelhas de ocaso, olhos ferozes, cinza e sangue nas têmporas. Íamos fugindo para o inferno e o céu cobriu o rumor de nossa marcha. E então plantamos nossa espada, nossos rios, a música das ruas perseguidas. Erguemos torres de aço contra a vida. Urdimos traição, guerra, assassínio e mudamos o destino dos homens e dos pássaros.